Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode se sentar e se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Olha, meu compadre, o meu compadre Nuca de Zé Bedeu outro dia chegou em São Paulo e ficou assustado com aquele monte de prédio grande, sabe, imenso, que mais parecia que estava arranhando o céu, meu compadre. Ele nunca tinha visto prédio tão grande, muito menos prédio com elevador. Então, ele entrou no prédio, ficou ali de butuca só reparando como é que funcionava o bichão, sabe? Aí vai passa por ele uma veinha toda com a comida já diluída pela vida. A mulher parecia que tava com a passagem comprada para tirar férias no paraíso, meu chapa. O elevador abriu a porta, ela entrou e a porta fechou. E ele ficou ali pensando, o que que vai acontecer? Mas, rapaz, depois de uns 3 minutos, a porta do elevador se abriu e saiu de dentro uma mulher que mais parecia ter sido esculpida por uma divindade que tinha muita ideia na cabeça, rapaz, e muita solidão no coração. Oxe, a bicha era boa, meu compadre. E aí o meu compadre Nuca falou assim, oxe, mas que invenção arretada de boa. Da próxima vez que eu vier em São Paulo, vou trazer Rosinha, minha véia, pra botar nessa máquina, menino. Tô feito. Se eu vier de 3 em 3 meses, eu tô melhor ainda. Olha, meu compadre, hoje eu tô muito afoito pra contar uma história muito porreta pra vó M6, mas primeiro eu quero aproveitar que eu já tomei meu banho com sabonete e febo, dei um brilho na careca, eu vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Jagunçaiada braba do meu coração. Uma coisa que eu escuto derna de pequenininho é que o Brasil brasileiro, pra sair dos atoleiros, tá faltando tanto assim. Tá fartando tanto assim. Nós tá tudo se afogando nesse Brasilzão, meu Deus. Por isso, enquanto a gente ainda tem fôlego, vamos agradecer aos nossos amigos, nossos parceiros, que motivam a nossa caminhada pela podosfera brasileira, rapaz. Principalmente ele. Ele, sim, ele, o Capitão Alexandre Nerdmaster. Esse cabra não é humano não, rapaz, não é um cabra comum não. Ele é imenso, ele é grande, que só pode ser uma entidade de referência da cultura pop nerd nesse mundão de meu Deus, rapaz. O Paranerdia abriu as portas para essa representação cultural e a gente veio de mala e cuia. Além do Água de Moringa, a gente também encontra lá o HunterCast de vez em quando, né? Muito conteúdo sobre filme, série de TV, anime, tokusatsu, bolinha de gude e um monte de outras coisas que a gente quiser colocar. E é de vocês se não ouvir junto com nós. Acesse lá www.paranerdia.com.br ou pesquisa Paranerdia em todos os seus agregadores. A gente vai estar lá, meu compadre. Olá, aqui é o Rafael Dourado. E aqui é o Sapo Ninja. E aqui é o Sapo Jones. E você pode encontrar aventuras com esses dois no canal do Sapo Brothers no YouTube. Tem viagem no tempo, tem caça a fantasmas, tem confronto com monstros horripilantes. O que falta a gente ter é seguro de vida, né? youtube.com/sapobrothers. E pelos pulmões de um batráquio, desculpa qualquer coisa. Mas olha, nesse sertão de vaqueiro, chapéu de couro e gibão, uma tá de manicure ou pintadeira de mão, com seu trabalho postiço, deu o maior rebuliço nas matutas do sertão. Esse salão de beleza encaicou com liberdade, o botão da safadeza junto com o da vaidade. Tinha gente de cabelo duro que saiu feito porco espinho, mulher do cabelo bom saiu com cabelo ruim. Eu vi a Suelen Nastri de capacete com os dedos dentro de um moio. Eu vi pintamento de beiço, de cabelo e até de olho. Guaribação de bochecha pra limpar cara de jaca. Aparamento de unha, tiramento de nhaca. Babeador de sovaco, vi tapador de buraco e disfarçador de ressaca. Emílio da Costa Mansur fazendo unha foi minha grande surpresa. Sentou-se no meio das fêmeas, deixou de lado a macheza. Elias Passo Tenório recuperou o celular e se alegrou da tristeza. E pra fugir do emperro, desfez a cara de enterro e foi pro salão de beleza. A fama da manicure desceu de sertão afora. Matuta, que só conhecia brilhantina glostora, pintou-se que nem palhaço. E pra quem era um bagaço, até que teve uma melhora. Mas o que mais atraía os meus amigos mecenas pra maquilagem era a metida de pau no mundo da fofocagem. A manicure e seu moço parecia uma navaia. Cortou do alto sertão até a beira da praia. Botou defeito no santo, matou neném de quebranto e jogou freguês na gandaia. Junto com Leandro Pereira, ela lucrava com garantia. O salão era pequeno pra festa da freguesia. Quando o Lucas Freitas chegava, a freguesia escutava e a manicure dizia: Guto Lima dos Santos, aquilo é que é ser safado. Além de falso checheiro, ele é todo tarado. E pelo que me disseram, sendo tão bem apessoado, tem tudo pra ser meu namorado. Paulo Roberto Libardi, tão engraçado que era, hoje, depois de casado, virou uma besta fera. Também, ele sendo marido, é mago feio e comprido que nem a Rosa Pantera. O Rodrigo Moquepon, que Deus tape as suas oiças. Almoçava nas panelas, mande não sujar a louça. Ah, sujeitinho abençoado, fuxiqueiro e conversável. Com ele não há quem toiça. O seu Arthur Bonifácio, todo metido a ricão, passou a vida porpando por modo de comprar uma mansão. Hoje, véi, cheio de dinheiro, tem uma casa com 10 banheiros e ainda mija no chão. Aquele ali, Daniel Rossi, só veve de fuxicar, dá conta da vida dos mercenas de tudo quanto é lugar. Em casa tem tanta comida, mas tem 4 pias entupidas e 3 redes pra costurar. O seu Diego Ferreira Veríssimo, olha, eu não gosto de falar, mas pra mim ele é pegador e ninguém pode negar. Em todo canto namora, mas é mais brabo do que sargento ou do que 14 oficiais. Oi, minha comadre Ana Lúcia, já que os fregueses foram embora, já que nós estamos aqui sozinha, vou lhe contar uma história, sei que vós não adivinha. Esse tá de Sérgio Cabral, que saiu daqui quase agora, anda rodeado de quenga, chifreira, de veaca e de caipora. Oi, de todos os mercenários aqui presentes, as únicas pessoas decentes só é eu e a senhora, minha comadre. Oh, meus compadres, minhas comadres, meus amigos mercenários, muito obrigado, me desculpe a brincadeira, mas isso aqui é pra gente entrar no clima pra nossa história de hoje, gente. Antes da história, eu gostaria de agradecer ao Paranerdia, ao meu amigo Jorge Farifalcon, da Farifalcon's Editions e do Anime Sphere, ao Abiel e a Prix da Taverna do Pierroder Cego, ao meu amigão Marcelo Guaxinim do RP Guaxa, a galera maravilhosa lá do PodPixel Podcast, ao mestre Rafael 47 lá do Tarrasca da Bota e do RPG Next, ao Pensador Louco, ao Vinícius do Sofaverso, ao Fernando Caruso da Caverna do Caruso, a Nadja Lírio lá do Experimento 237 no YouTube, ao Elvésio Parente de Bélio Velasque, o Gustavo Guimarães, que também faz parte do podcrastinadores.com.br. Podcrastina o quê? Muito obrigado, meus compadres. O Realidades Paralelas Guaxinim, mais conhecido como RP Guaxa, é um podcast de RPG one-shot editados na forma de audiodrama. O que isso significa? A gente joga um RPG, eu, mais 3 convidados, um sistema simples que mesmo quem não joga RPG vai entender. Depois eu passo para um editor e ele troca a minha voz por voz dos padrinhos. A gente faz parecer uma grande radionovela, só que ao invés de muitos capítulos, tem um capítulo só. Venha conhecer o podcast RP Guaxa. Tenho certeza que as aventuras vão lhe agradar. compadre, hoje a gente vai de cordel e vamos declamar um caos, um cordel escrito pelo José Pacheco e é classiquíssimo. É a chegada de Lampião no inferno. Ele é mais ou menos assim. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar no inferno nesse dia, faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que fez pena até contar. Morreu a mãe de Canguinha, o pai de Forrobodó, três netos de Parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu Boca em Soça e uma moleca de moça que quase queimou o Totó. Morreram sem nego velho, que não trabalhavam mais, um cão chamado Traiscá, vira-volta e capataz, tromba suja e brigodeira, um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. Vamos tratar da chegada, quando o Lampião bateu. O moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, eu sou cangaceiro. Lampião lhe respondeu. Moleque não, eu sou vigia. Não sou seu parceiro. E aqui você não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque, abra o portão. Saiba que eu sou Lampião. Eu assombro o mundo inteiro. Então esse tal vigia que trabalhava no portão, da pisa que voa cinza, não procura distinção. O nego escreveu, não leu, a Macaíba comeu, lá não se usa perdão. O vigia disse assim, fique fora que eu entro, vou conversar com o chefe no gabinete do centro. Por certo, ele não lhe quer, mas conforme o que disser, eu levo o senhor para dentro. Lampião disse, vá logo, quem conversa perde a hora, vá depressa e volte já, que eu quero pouca demora. Se não me der ingresso, eu viro todo do avesso, toco fogo e vou embora. Paixão. Me faz sofrer longe do meu. O vigia foi e disse a Satanás no salão: saiba, vossa senhoria, que aí chegou o Lampião, dizendo que quer entrar. Eu vim aqui lhe perguntar: eu dou ingresso ou não? Não, senhor, disse Satanás. Vai dizer que vai embora. Só me chega gente ruim, eu ando muito caipora. Estou até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui pra fora. Lampião, que é um bandido, ladrão da honestidade, só vem desmoralizar a minha propriedade? Mesmo eu não vou procurar sarna pra me encostar sem haver necessidade. Disse o vigia, patrão, a coisa vai arruinar. Eu sei que ele se dana se ele não puder entrar. Satanás disse, isso é nada, convite aí a negaiada e leve o que precisar. Leve três dúzias de nego, entre homem e mulher, vá na loja de ferragem, tire as armas que quiser. É bom escrever também, pra vir os negros que tem, mas com o padre Lucifer. E reuniu a negada, primeiro chegou Fuxico, com bacamarte velho, gritando por cão de bico que trouxesse pau da prensa pra chamar de tanguença na casa de maçarico. Depois chegou Cambota, endireitando o boné, formigueiro e trupizupe e o crioulo Quelé. Chegou Benzeiro e Pacaia, rabisco cordão de saia e foram chamar o Bazé. Veio uma diaba moça com a caçola e meia, puxou a vara da cerca dizendo, a coisa tá feia. Hoje o negócio se dana e disse, eita baiana, agora a ripa vadeia. E lá vai a tropa armada em direção ao terreiro, pistola, faca e facão, canivete, granadeiro, um nego também que vinha com a trempe de cozinha e um pau de bater tempero. Quando o Lampião deu fé da tropa negra encostada, disse, só na abissinha, ô tropa preta danada. O chefe do batalhão gritou, as armas na mão, taca-lhe fogo, negada. Nessa hora ouviu-se tiro que só pipoca no caco. O Lampião pulava tanto que parecia um macaco. Tinha nego nesse meio que durante o tiroteio brigou tomando tabaco. Acabou-se o tiroteio por falta de munição, mas o cacete batia, nego embolava no chão, pau e pedra que pegava. Era o que as mãos achavam e sacudia em Lampião. Chega, traz um armamento, assim gritou o vigia. Traz pá! De mexer doce, lasca o gancho de caria, traz os birros de Macau, corre, vai buscar um pau na cerca da padaria. Ô, porra! Lucifer e Satanás vieram olhar o terraço, tudo contra o Lampião, de cacete, faca e braço. E o comandante, no grito, dizia: briga bonito, negrada, chega-lhe o aço. Lampião pôde pegar na caveira de um boi, sacudiu na testa de um, ele foi só dizer oi. Ainda correu 10 braças, caiu, enchendo as calças, mas não sei do que foi. Estava a luta travada, mais de uma hora fazia, a poeira cobriu tudo, o nego embolava e gemia, porém Lampião ferido ainda não tinha sido, devido à sua energia. Lampião pegou um cheixo, jogou na cara de um cão, a pedra arrebentou a vidraça do oitão, caiu no fogo azulado, incendiou o mercado e o armazém de algodão. Satanás, com esse incêndio, tocou um búzio chamando, correram todos os negros e os que estavam brigando. Lampião pegou a olhar, mas não viu mais com quem brigar, também foi se retirando. O sol. Houve um grande prejuízo no inferno nesse dia, queimou-se todo o dinheiro que Satanás possuía, queimou-se o livro dos pontos, perderam 600 contos, somente mercadoria. Reclamava Satanás, horror maior não precisa, usando ruim de safra, e agora mais essa pisa. Se não houver um bom inverno, tão cedo aqui no inferno, não compra nenhuma camisa. Jagunçaiada, vou terminar tratando de Lampião, muito embora que não possa te dar uma solução, no inferno não ficou, no céu também não chegou, por certo deve estar no sertão ainda. Mas quem quiser duvidar dessa história, pensar que não foi assim, querer zombar do meu sério, não acreditando em mim, vá comprar papel moderno, escreva para o inferno e mande saber de Caim. Ei, rapaz! Muito obrigado, galera, por ouvir até aqui. Eu sugiro que você pesquise na Associação Brasileira de Literatura de Cordel. Tem muita coisa bacana lá, inclusive este texto que foi utilizado para gravar esse podcast. E eu espero você com toda alegria no próximo programa. Até semana que vem! Uhul! Que devora essa saudade que vem, me destrói, não faz bem. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Saudade que vem, me destrói, não faz bem, meu bem. Acho que eu vou.